Olá pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Chicago Bulls BR. Aqui quem fala é o Felipe. Temos mais um podcast aqui, um podcast para tratar sobre o draft desse ano 2020, né? Então, um draft importantíssimo. Finalmente o Chicago Bulls deu sorte na loteria, né? Conseguimos pular algumas posições e terminamos com a quarta escolha geral, depois de anos consecutivos com a sétima escolha. E vamos falar um pouco disso, vamos falar dos principais nomes ventilados por Chicago Bulls, né, nessa quarta posição. Vamos falar também um pouco da segunda escolha, da escolha de segunda rodada do Bulls, a número 44, que nem sempre é a mais badalada, mas sempre os times conseguem achar um bom valor, né? Ano passado a gente teve o Daniel Gafford para provar isso, né? E para falar nesse podcast junto, tá o Bruno também, de outros podcasts com a gente aqui no Chicago Bulls BR. E aí, Bruno, beleza? Beleza, Felipe? Olá a todos. Olá para os nossos convidados de hoje também. Boa noite para todo mundo aí. Falar de draft, esse ano, pelo menos para mim, foi mais complicado, né? Fazer mocks, até porque não teve muitos jogos na NCAA, então ficou bem difícil acompanhar aí os prospectos, e por isso que a gente trouxe aí esse pessoal super gabaritado para ajudar a gente. Muito bem, é. Devido à pandemia, a gente não teve a reta final do college, do basquete universitário, não teve March Madness, não teve nada, então alguns torneios também na Europa paralisaram, voltaram depois da pandemia também, depois da paralisação, alguns meses depois, mas faz parte, estamos num ano extremamente atípico como é 2020. E como eu falei de draft, nada melhor do que trazer duas, como o Bruno falou, duas pessoas extremamente gabaritadas sobre o assunto, torcedores do Bulls, sofredores como a gente. Um deles, né, presente no Live College BR, que é o Leonardo Sasso. E aí, Sasso, tudo bem? Fala, Felipe, Bruno, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Sofrendo bastante com o Bulls há algum tempo já, né? Mas vamos aí, né? Ver, esperar que essa quarta escolha seja feita com segurança, né? Com tranquilidade, que a gente saiba fazer bem essa quarta escolha, porque foi um presente, né? Pra gente conseguir essa quarta escolha, quando se esperava que o Bulls ia cair um pouco mais pra baixo, né? Ali por volta da sétima, na clássica pick 7 do Chicago. Mas vamos aí fazer esse podcast, porque é muito bom falar de draft, falar do futuro da franquia aqui. Muito bem, é. E o nosso segundo convidado, ele que já era da casa, né, tá aqui de passeio de novo, que também tá no seu perfil Tancômetro, falando também bastante de draft, que é o Vinícius. E aí, Vinícius, tudo bom? Fala, galera, fala Felipe, fala Bruno, fala Sasso. Como podcast a gente grava de noite, mas cada um ouve a hora que quer, né, então bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. E, pô, eu sempre fico feliz de participar de podcast com vocês, porque vocês dão uma injeção no ânimo, né? Cabra fica com autoestima elevada, porque gabaritado é o Sasso, eu só sou um curioso, tô aqui só pra piruar, mas vamos lá. Que é isso, Vinícius, você foi o responsável por recrutar a gente aqui, diga-se de passagem. É verdade, boas escolhas, estão aí brilhando. Pois é, tá, entregou a chave e tá, tal, mas tá sempre convidado pra participar também outras vezes. Bom, antes de a gente começar sobre falar dos prospectos, falar sobre essa quarta escolha, vamos tentar trazer esse draft da NBA de uma maneira mais geral, né? Então, primeiro, Vinícius, gostaria de saber o seu mock draft do 1 a 14, né? As escolhas de loteria, né? O que você pensa que cada time vai escolher, o que cada um vai nesse próximo draft? Então, à medida em que a gente vai se aproximando, né, e a gente está gravando esse podcast bem próximo do draft, os rumores vão surgindo, né? Então eu vou manter aqui um pouco do mindset que eu montei faz alguns dias, quando eu fiz lá um mock e publiquei na página do Tancômetro, né? Eu não vou mudar porque eu acho que tem uma lógica, mas entendo que tem algumas variações aqui importantes. Mas eu iria de pique 1 no Wolves do Edwards. Tá se falando muito no LaMelo Ball, mas eu acho que o melhor fit dentre os principais caras ali seria o Edwards. Na 2, eu iria de Ball no Warriors, não como fit, mas sim como asset para troca, pensando que o Warriors vai trazer, e se não trocar de imediato no draft, pode trocar em algum momento, então acho que é essa visão. No 3 eu iria do Wiseman, no Hornets, e aí eu acho que é meio default, acho que isso é possível de fato acontecer. No 4, para alegria de acho que todos aqui, e mais 99,5% da torcida do Bulls, eu iria de Avidia, né? Então, pick 4 do Bulls, Avidia. Avidija, né? Na verdade, essa é a pronúncia correta, Avidija. Na pick 5 do Cavs, Okoro. Acho que faz muito sentido ter um defensor de elite ali junto daqueles dois guards que são scorers e não marcam bem. No Hawks, eu acho que Haliburton preenche muito bem o Trae Young, então pick 6, Hawks, Tyrese Haliburton. Pick 7, Pistons, eu iria de Reis, e de fato o Pistons tem muito interesse no Reis, e acho que eles precisam de tudo, na verdade, mas acho que um bom point guard para se construir um rebuild, um elenco, acho que é um bom começo, não estrategicamente. No pick 8, eu iria de Vassell. Ele vem caindo aí, despencando nos drafts, mas eu gosto muito dele. No 9, para alegria também dos torcedores do Wizards, eu manteria o Okongwu. Acho que seria um fit excepcional ali, um defensor de garrafão para Washington. Acho que eles precisam disso também. Pick 10 do Suns, Obi Toppin. Acho que tem muito a ver. Somente que o Saric vai sair de... Talvez saia na FA, surgiu que o Suns quer manter, mas acho que seria um bom substituto, mesmo que eles renovem. É um cara já mais velho e tem todos os seus problemas defensivos, mas do ponto de vista ofensivo entra para contribuir. E o Suns está nesse momento, né, de ter um time para chegar aos playoffs, voltar aos playoffs novamente e tá ganhando já. Na pick 11 com o Spurs, eu iria de Patrick Williams. Também para a alegria de 99% da torcida do Spurs. E acho que é um cara que tem muito teto, não contribui de imediato, mas você tem ainda pelo menos uma temporada do LaMarcus Aldridge, então acho que ele teria ali um tempo de ir se adaptando. E o time de desenvolvimento do Spurs é muito bom e ele tem um teto alto, então acho que faz sentido. Na pick 2, Kings, eu iria de Aaron Nesmith. Também acho que o Kings precisa ter uns shooters ali. E acho que eles iriam dele, um dos 3 ou 4 melhores arremessadores do draft. Na pick 13, pelos Pelicans, o Tyrese Maxey, inclusive acho que fez workout com eles, um dos poucos, então acho que faz muito sentido também ali, um two-way combo guard que defende e ataca bem também. E por último, fechando a loteria, na pick 14 do Celtics, eu mantenho o Jalen Smith. Eu acho que é uma posição de pivô ali, um pivô que consegue ser um stretch five, ele pode power forward ou pivô, mas que tanto chuta quanto defende bem o perímetro, bom shot blocker, bom reboteiro. Eu acho que cairia bem no Celtics ali, né? Teria que naturalmente liberar um dos caras ali, né? Mas acho que é uma pick boa. Então eu fecho minha loteria com esses 14. Muito bem, muito bem. Agora pro Sasso, que também fez alguns mock drafts pelo Live College BR, você tem algumas mudanças com o Vinícius? O que você pensa também sobre esse mock draft só em relação à loteria? O Vini relatou muito bem, né? Primeiro que é um mock muito difícil de fazer, né? A gente tá vendo muitas mudanças. A cada mock que tá sendo feito, cada semana muda muitos boatos que podem vir a ser as escolhas, né? A gente não tem um jogador claro que vai ser a primeira escolha do draft, né? A gente coloca Anthony Edwards, mas o LaMelo Ball tem muita chance de ser a primeira escolha também, então é algo que vai mudando muito. Eu tenho muitas das minhas picks, tem os mesmos nomes do que a do Vini, mas de posição talvez invertida, né? Isso vai ser uma coisa que a gente vai achar em vários mocks, assim, dificilmente um mock vai gabaritar o que vai acontecer realmente. A gente pode inclusive ter surpresas, porque tá realmente um draft bem intrigante, né? Tá complicado de realmente prever o que vai acontecer. Eu vou começar de baixo pra cima, fazer um pouco diferente do Vini. No Boston Celtics, na 14ª escolha, eu fui de Kira Lewis, apostei mais no armador, e gosto também da escolha dele, do Jalen Smith, que é um pivô de Maryland e tudo mais, que teve um bom desempenho nas duas temporadas que teve em Maryland. É uma das duas carências que o time tem, né? Um armador reserva pro Kemba ou pra Jrue Holiday, caso aconteça uma troca por ele. E eu vou de Kira Lewis, que eu acho que é um cara que pode ser um dos grandes steals desse draft, um armador de 19 anos apenas, que já jogou duas temporadas no college, e scorer, que tem uma capacidade muito grande de visão de jogo também. Então é um cara interessante. Na pick 13 eu fui de Sadiq Bey, que é um ala de Vila Nova, tem experiência de campeão também por Vila Nova, bom defensor, evoluiu muito ofensivamente, 45% da bola de 3 na última temporada, então um cara interessante para os Pelicans, né, que precisam também de caras assim. No Sacramento Kings, enquanto ele foi, eu acho que de Aaron Nesbitt, né, eu apostei mais um ala pivô, pensando que o Marvin Bagley não esteja tão saudável assim, né, e espero que ele esteja, né, sinceramente, mas fui de Precious Achiuwa, né, o ala pivô de Memphis, que fez dupla com o James Wiseman por 3 jogos em Memphis, acabou ocupando esse espaço que o Wiseman deixou de vez depois que foi declarado inelegível para a NCAA. É um ala pivô de muita força física, que corre bem em transição, então cara que pode ir bem nesse time do Sacramento Kings. Pro San Antonio Spurs, o Vini foi de Patrick Williams, eu fui no companheiro dele de time, Devin Vassell. E puramente por ouvir os boatos e ler os boatos que ele, por causa da mecânica dele. O que eu acho que não vai acontecer, que a mecânica dele vai ser mantida boa, como era nos tempos de college, na temporada que ele teve em Florida State, mas somente por isso eu tô deixando ele cair pro San Antonio Spurs na 11ª escolha. E vendo também o quanto o Patrick Williams tem subido nas projeções do draft e tal, já falaram que ele seria uma escolha certa do Detroit Pistons, o que eu acho que não valeria a pena, mas já foi falado nisso também. 10ª escolha para mim do Phoenix, Tyrese Haliburton, que eu acho que o Vini botou na sexta, né, pro Atlanta Hawks. Para mim ele cai um pouco, mas pelo meu mock que eu fiz, não faria sentido, vocês vão ver posteriormente, pegar ele tão alto. Então, para mim, sobra no Phoenix Suns, um cara para ser mentorado, né, pelo Rick Rubio, sendo mais um cara de boa altura nesse time do Phoenix Suns, um armador com ótima visão de jogo, que se provou ser um scorer também no college, mas que tem alguns pontos assim que a gente vê que dificilmente vai ter um teto muito alto, né, na NBA. Na 9ª escolha eu fui de Patrick Williams, daí sim, no Washington Wizards. É um ala pivô que tá sendo falado muito bem dele, né? Ala pivô, o cara que é muito forte, né? E consegue criar bastante arremessos para si mesmo, seja infiltrando, com arremesso de média distância. Então o Patrick Williams é um cara que tá crescendo muito, tá se tornando quase certo uma escolha top 10 desse draft. Ou no máximo caindo pro San Antonio Spurs na 11ª. No Knicks eu fui de Obi Toppin. Acho que o Obi Toppin é um cara que conseguiria segurar um pouco da hype que o Knicks tem e tudo mais por jogar em Nova York. É um cara que foi o melhor jogador do college, dispensa apresentação no sentido das ferramentas ofensivas que ele tem, mas defensivamente é um cara que deixa muito a desejar. Então vamos ver como é que vai ser essa transição dele para a NBA saindo da NCAA. Na 7ª escolha, acho que a gente concordou, né? Foi essa que a gente concordou, com o Killian Hayes, o armador francês, indo pro Pistons. Vários problemas que o Detroit tem, mas o Killian Hayes talvez ali seja um dos melhores futuros, assim, que a gente vai ver num jogador sobrando nessa posição, então tem que apostar no Killian Hayes. Na 6ª escolha, no Hawks, eu fui de Isaac Okoro, né? O Vini já tirou ele antes, e daí, caso o Okoro saia antes mesmo, aí eu acho que é uma opção o Tyrese Haliburton mesmo no Atlanta Hawks, mas como pra mim não saiu antes, e ele sobra muito bem nesse time do Atlanta, que tem problemas defensivos, principalmente na armação, com o Trae Young, né, que é um dos piores caras defensivos da liga, então ter um Okoro que complementa com ele defensivamente pode ser de bom ajuste pro Atlanta. Na 5ª escolha eu apostei no que o Cleveland vai tirar todos os pivôs, a maioria que tem sob contrato hoje, e vai draftar um cara como Onyeka Okongwu, né, que é um pivô de alto potencial, pensando num modelo como o Bam Adebayo, que ele pode vir a ser, né? Não é um pivô tão alto, mas com muita inteligência, que já se provou ter um bom arremesso de média distância e um bom arremesso de lance livre, o que indica que pode espaçar a quadra também, não pode pintar no Cleveland Cavaliers. No Bulls a gente concorda, Danny Avdija, eu acho que é o sonho de qualquer torcedor do Chicago, o israelense na 4ª escolha. Eu vejo ele com muito potencial realmente, assim, um complemento legal como playmaker também, jogando na posição 4, ou na posição 3, então é um cara com extremo potencial, já experiência europeia. Na 3ª escolha para mim, LaMelo Ball. Eu gostei da escolha do Vini, na 2ª escolha do LaMelo Ball pro Warriors, mas isso baseado, claro, em troca, né, não para ele ficar lá. Eu gosto, acho que no fim o Warriors vai acabar trocando mesmo essa escolha, mas eu, nesse mock eu acabei nem cogitando esse tipo de acontecimento, uma troca, né? O que deve acontecer, mas acabei nem cogitando. Então, pra mim, o Charlotte Hornets drafta o Lamelo ali sobrando na terceira escolha. E o Wiseman, por questão de fit só com o Warriors, é um pivô dominante e tudo mais, que tem um grande potencial. Pra mim, um dos melhores jogadores desse draft, que tá sendo um pouco subestimado por grande parte da imprensa e scouts e tudo mais, saindo na segunda escolha pro Warriors, e a primeira escolha também a gente concorda com o Anthony Edwards, alarmador vindo de Georgia. Muito bem, muito bem. É. E pra gente começar, acho que como tanto o Sasso quanto o Vinícius foram nos seus mock drafts de Danny Avdija, nada melhor do que começar a falar um pouco do Danny Avdija, que apesar de os últimos rumores não terem sido com ele diretamente indo pro Bulls ou com o Bulls tendo interesse total nele, é o jogador que tem sido mais o nome mais ventilado por mais tempo, né? Desde que o Chicago Bulls saiu com a quarta escolha geral no Lottery, o nome do Danny sempre esteve junto com o Chicago Bulls, que, como o Sasso falou, faz bastante sentido um jogador ali na posição 3, né? Hoje, no nosso elenco, a gente tem jogadores promissores com o Kobe White como armador, né, combo guard, no caso, né, que pode jogar tanto na 1 quanto na 2. Aí tem o Wendell Carter Jr., né, os dois jogadores, o Carter Jr. entrando no seu terceiro ano, o Kobe entrando no seu segundo ano. O Larry Markkanen, que teve dois anos extremamente promissores, essa última terceira foi mal, mas aí essa próxima temporada, que será o último ano dele desse contrato de calor, talvez seja o decisivo para saber o quão promissor ele é, o quanto ele está no futuro do Chicago Bulls, e o Zach LaVine próprio, que apesar de já estar um tempo na NBA, ainda tem o quê? 24, 25 anos. Então, tecnicamente, o auge dele ainda nem chegou, né, para a gente tentar julgar um pouco sobre o talento, sobre até quando ele pode chegar. E o Danny Avdija, como falou, né, é playmaker, um jogador bastante versátil, que pode jogar na 3, na 4... Bruno, alguma opinião sobre o Danny, alguma coisa que você gostaria de falar? Ah, o encaixe dele é perfeito com o time, né? Ele é tudo que a gente precisa mesmo, principalmente porque a nossa posição ali 3, principalmente a posição 3, ela é muito carente, ela foi muito carente nas duas últimas temporadas aí, com seguidas lesões. O Otto Porter, como eu já falei em episódios anteriores desse mesmo podcast, ele não consegue se manter saudável. E mesmo se mantendo saudável, ele é um jogador do qual a gente, pelo valor de salários, esperava um pouco mais, talvez, e acabou, não diria nem decepcionando, porque eu acho que o hype foi mais nosso mesmo do que uma realidade, assim. Eu acho que o Otto Porter é aquilo mesmo, e a gente acabou dando um dos muitos tiros na água ali. Não completamente, porque ele ainda chegou a agregar, né? Sobre o Danny, ele é um jogador que me agrada muito, sempre me agradou desde o começo dos mock drafts e desde o começo da prospecção aí de jogadores do Bulls. Importante lembrar também que ele já foi entrevistado por uma jornalista que torce pro Chicago Bulls, né, que é a Lana. Ela já entrevistou ele, provavelmente foi a primeira jornalista brasileira a entrevistá-lo, e falou um pouco sobre o Chicago Bulls. Então, pro torcedor do Bulls que não assistiu essa entrevista, ela deve estar disponível aí em algum canal da ESPN, no programa da Lana. É uma entrevista curta, mas bem legal, assim, bem interessante, porque a gente consegue ver que ele é um jogador bem focado, assim. Ele conta histórias de que os amigos dele saíam pra comer pizza e tudo mais, e ele ficava arremessando e treinando. Então é um cara que tem uma ética de trabalho, assim, que eu acho interessante também pro elenco do Chicago Bulls. Muito bem, muito bem. É, Vinícius, você também, né, como eu disse, você colocou o Danny Avdija indo pro Chicago Bulls. Uma questão que o Sasso falou, né, que ele pode jogar tanto na 3 quanto na 4, o que dizem é que, por talvez ele não ser o melhor jogador defensivamente, talvez a adaptação dele para a NBA seria na posição 4. Você vê isso? Se isso acontecer realmente, pode ter um problema entre ele e o Larry Markkanen, que teoricamente são das mesmas posições? Então, acho que a questão da defesa dele é muito a mobilidade lateral dele, né? Para guardar esses alas da NBA fisicamente muito capazes e muito rápidos, né? Então, acho que esse seria o problema dele na small forward, ali na posição 3. Então é por isso que muita gente acha, e eu tendo a achar também, que talvez o melhor encaixe dele fosse na 4, né? Eu não vejo problema, não. Acho que ele provavelmente é um combo forward. Ele é um cara que acho que vai ter minutos na 3, ele vai ter minutos na 4. Acho que um fit legal com o Bulls é que, assim, ele vai poder entrar e ter a sua curva de desenvolvimento sem precisar ser muito inclinada, né? Com mais tranquilidade, porque o Otto Porter Jr. deve fazer o opt-in, deve optar pelo seu último ano de contrato. E, bom, ele se contunde muito, espero que não se contunda tanto essa temporada, mas ele deve ser o titular, deve jogar bastante, espero que sim. Então, Avdija não teria a pressão de assumir a titularidade, ele viria como banco do Otto Porter Jr. E em algumas estratégias também, jogando, às vezes jogando com o Lauri Markkanen, ou jogando no lugar do Lauri Markkanen, ou até mesmo o Markkanen de 5, né, de pivô, e o Avdija aí no small ball, o Avdija como 4. Então, eu acho que faz muito sentido. Ele é um combo forward, muito em função disso, dessa questão da mobilidade lateral. Não sei o que o Sasso acha aí, qual é a posição que Sasso entende que ele se adaptaria melhor na NBA. Vini, eu concordo muito contigo com a questão de mobilidade lateral, cara. Eu acho que esse é o ponto que me deixa talvez um pouco mais receoso que ele possa vir a sofrer na posição 3, né? A gente fala de um cara que literalmente jogou no basquete europeu assim, como posição 4 e tudo mais, até porque fazia muito mais sentido para ele. O Maccabi Tel Aviv tinha muitos alas, então não fazia muito sentido ele jogar na posição 3, por ele ser um cara maior do que esses outros alas que tinha na equipe. E por uma carência de jogadores da posição 4, ele ficou mais naquela posição. Vejo que, claro, vai depender muito de um período de adaptação, assim. Ele tem um pouco de problema nessa mobilidade lateral, mas eu acho que é muito superestimado, talvez, isso. Que ele possa vir a conseguir na NBA também marcar jogadores mais rápidos, porque ele é muito forte também. Ele é um cara que a gente já viu marcar jogadores mais rápidos do que ele na Europa e ter vantagem, muito com tempo de bola bom para dar tocos e tudo mais. Eu acho que, claro, defensivamente é o maior problema dele, porque ofensivamente ele consegue ser a gente pode falar de um point forward também, porque ele é um cara que arma o time. Ele jogou essa, principalmente pós-parada, né, que ele voltou com mais tempo de quadra no Maccabi Tel Aviv, sendo inclusive o MVP do Campeonato Israelense. Ele voltou praticamente sendo o armador do time no ataque, né, e o time do Maccabi tinha um cara como o Scottie Wilbekin, por exemplo, que jogou no college, jogou em Flórida, que era um cara bem de armação e tudo mais, no sentido clássico da palavra. Então, o Avdija mostrou muito esse detalhe. Mas eu também concordo quando o Vini fala que, dependendo de ter um small ball com o Lauri Markkanen e com o Avdija, que pode ser um problema na defesa, principalmente, mas é um tipo de jogo que pode ter com o Chicago Bulls, ou ele mesmo jogando na posição 4 junto com o Wendell Carter, que daí pode ser um complemento muito melhor ofensivo e defensivamente, com o Markkanen, por exemplo, indo para o banco nesse determinado momento da partida, com o Otto Porter, que ainda vai ter contrato para essa temporada, sendo o ala mais defensivo também na posição 3. Ou ele mesmo na 3 com o Lauri Markkanen e o Wendell Carter Jr., uma formação maior, diferentemente do que tem sido mais a moda na NBA atualmente, mas uma formação que é muito versátil, com arremesso de fora, com jogo dentro do garrafão. Então seria uma formação legal também para acontecer. Eu acho que o principal da Avdija é que ele te dá oportunidades de fazer coisas diferentes. Então, tanto na posição 3 quanto na posição 4. E o Billy Donovan gosta disso, cara. Gosta de ter alternativas para trabalhar em cima. Então, para mim é uma escolha muito boa pelo potencial que o Avdija tem, mas também pelas oportunidades que ele gera para um time como o Chicago Bulls, que é um time novo e que vai precisar de caras como ele, caras versáteis e que conseguem dentro da quadra, mesmo numa troca de marcação, conseguir marcar jogadores de outras posições também. Então, eu gosto muito dessa possível escolha do Avdija. Eu ficaria muito feliz, vou ficar, tomara que seja ele o escolhido, porque tem tudo para dar muito certo no Chicago. Só complementando, Sasso, assim, tem uma coisa que eu particularmente valorizo muito, que é a ética de trabalho, né, que o americano fala. Ele é tudo que eu leio e vejo sobre ele, entrevistas, caras que falam sobre ele, assistentes técnicos, caras que passaram na carreira dele até então, dizem que ele é muito focado em se autodesenvolver. E vem realmente evoluindo nesse sentido. Então, quando você diz que ele pode evoluir nessa questão da mobilidade lateral, claro, com um time de desenvolvimento que o Bulls não tinha, né, e que agora tem, foi divulgado aí a lista dos assistentes adicionados técnicos aí do staff técnico E o Bulls tinha um cara de desenvolvimento de jogadores e agora terá quatro caras. Então, acho que faz muito sentido, porque ele é o tipo do cara que, de fato, é um trabalhador. É um cara que vai trabalhar o tempo inteiro para desenvolver seu jogo. E eu gosto muito desse tipo de cara. É um cara que a gente conhece bem e que é assim, tem essa mentalidade, é o Jimmy, né? Jimmy Butler. Então, eu gosto muito desse tipo de jogador que não se apoia no seu instinto, no seu dom natural, mas sim busca, de fato, trabalhar para evoluir. E com certeza tem outro ponto que eu acho interessante, além disso, que eu acho que complementa bem, que é a questão que ele leva praticamente Israel inteiro nas costas, né? Porque é um cara que já venceu o Mundial, Campeonato Europeu Sub-19 dentro de Israel, com a seleção israelense, que não é comum acontecer, então ele sendo o principal jogador, tendo o país inteiro colocando uma pressão sobre ele como um herói nacional, basicamente, e ele se mantém focado. Então a gente tem tudo para ver um cara que vai evoluir ainda mais na NBA, que vai mostrar todo o basquete que ele tem, e com certeza com isso que o Vini trouxe, de ética de trabalho, de estar focado sempre em melhorar autodesenvolvimento, a gente vai ver um cara que, com o trabalho que o Chicago Bulls tende a fazer agora nessa temporada, com uma comissão técnica totalmente diferente, eu acho que muito mais profissional e muito mais completa, tem tudo para ver um Dele Avidia já no seu primeiro ano, tendo um impacto nesse time do Chicago Bulls e podendo ajudar numa, quem sabe, uma classificação para os playoffs, né? Que no leste é mais possível. Deixa eu fazer uma pergunta rápida só pro Vini e pro Sasso sobre o Danny. Vocês acham que, pelo fato dele ser europeu e, como o Sasso falou, dele ser o principal jogador já muito jovem da seleção do país dele, vão haver algum tipo de comparação? Obviamente que a gente não vai fazer isso aqui no podcast, mas vocês acham que vai haver algum tipo de comparação com o Luka ou algo desse tipo, assim, algum tipo de competição entre os dois? A comparação já tem, né? Comparação, muitos já falam, e pra mim é totalmente injusta, né? Injusta com o Avidia, assim, querer colocar essa pressão sobre ele de ser talvez um novo Luka Doncic. Nem cabe, né? O Luka Doncic é o único, a gente provavelmente não vai ver outro igual, assim, saindo com os títulos individuais que ele já teve, com o desempenho que ele teve na Europa antes de chegar na NBA, dificilmente a gente vai ver, cara. É muito difícil. O que ele fez é único. E o Avidia é outro estilo de jogo, é outro estágio de carreira que ele tá chegando na NBA, diferente muito do Luka Doncic. Mas a pressão vai ter, porque eu acho que meio que nos Estados Unidos generalizam, né? É europeu, vem com a pressão do país nas costas, o cara é o novo Luka Doncic, então. É sempre uma comparação, seja para o bem ou seja para o mal. Então, o que eu acho muito errado, né? Não faz o mínimo sentido para mim ter essa comparação. O que eu acho mais curioso é que o próprio Doncic, lá quando no draft dele, os caras, o americano é bairrista pra caramba, né? Acha que a NCAA é o campeonato mais forte que qualquer liga europeia e tal. E os caras, via muitos caras reconhecidos aí, analistas e tal, colocando ele para baixo justamente por ser europeu. E de repente o cara vai, né, destrói, de fato, acho que vai ser um dos principais jogadores da NBA, já é, mas de fato vai se consolidar. E aí de repente vira o jogo, né, e o americano cria esse padrão de, todo mundo agora é o novo Luka, e é como o Sasso falou, a comparação já existe. Eu sempre costumo colocar, e vejo muito isso nos textos, só disclaimer. Vamos abrir falando sobre o Danny, logo com um esclarecimento aqui legal, né? Que cara, não tem nada a ver com o Luka. Vamos fazer essa comparação, não, porque se a expectativa do torcedor do Bulls for essa, pode tirar o cavalinho da chuva, não é por aí, não. Muito bem, tanto o Sasso quanto o Vini falar que o Danny é um cara trabalhador, tá? O americano gosta de chamar de intangíveis, né? Que essas coisas que a gente não consegue observar dentro da quadra, ou pelo menos consegue mensurar em dados, em estatística, né? Mas é um cara competitivo, é um cara que corre a quadra, que luta por toda a bola. Então, isso também é muito importante para um jogador promissor, um cara que desde o começo tá treinando, tá batalhando pelo seu lugar, né? Na liga, no basquete FIBA, no campeonato Euroliga, seja na própria NBA. Né? Uma coisa que eu queria falar um pouco também do Avidia é que é de se observar, talvez, o arremesso dele. Teoricamente, ele teve um aproveitamento na última temporada de 33%, que não é de todo ruim. Ele teve um péssimo aproveitamento de lance livre, né? Menos de 60% de, de aproveitamento, assim, aproveitamento estilo DeAndre Jordan, né, de arremesso de lance livre, e é uma coisa para se observar se ele consegue desenvolver o arremesso dele, se consegue ser alguma coisa confiável, já que não adianta, já que ele é um playmaker, né, ele precisa também, às vezes, criar o próprio arremesso, e a gente vê o quão difícil é para jogadores que não têm arremesso ou que têm um arremesso ruim, quão difícil é para eles desenvolver o jogo ou conseguir espaço na quadra, né? Mas, enfim, o outro jogador que tem sido especulado, e esse sim tem sido especulado de verdade no Bulls nos últimos dias, né? O Casey Johnson, talvez o principal insider do Chicago Bulls, trouxe a notícia que o Chicago Bulls tem bastante interesse no Melo Ball, que se ele estiver disponível na pick 4, o Bulls tem tudo para selecionar ele com a quarta escolha geral, e o Bulls até consideraria fazer uma troca para cima, seja a segunda escolha geral, né, com Warriors, para poder selecionar o Lamelo, para ter certeza dele, né? Então, assim, Vini, o quanto você acha desse rumor? Qual a sua opinião sobre o Lamelo Ball como prospecto como um todo, né? O que você vê, caso ele vá para o Bulls, o fit dele seria em Chicago? Então, eu gosto muito do Deni Avdija. É o meu favorito, não é o melhor jogador, eu sempre falo isso, não é o que eu acho melhor, mas já há algum tempo é o meu queridinho, vamos dizer assim, dessa classe do draft. Mas eu vou ser sincero, se tivesse o Lamelo ali disponível, eu iria de Lamelo. Eu acho que o teto dele é muito alto. Ele é um dos poucos caras que eu acredito que podem ser um superstar. Eu acho que ele pode ser um superstar nessa liga. Ele é o melhor dos Bulls lá, e olha que eu gosto do Lonzo, né? É claro, tem um monte de falha, mas acho que ele tem um fit muito bom ofensivamente. O Bulls precisa de um playmaker, né? Satoransky que veio, é um cara que conduz bem a bola, protege bem a bola, erra pouco, mas não é um cara tão criativo, principalmente em criar o próprio arremesso, em ser mais agudo ali ofensivamente. O Kobe White, para mim, não é point guard. Kobe White, para mim, é a posição do Lavine. Acho que em algum momento o Bulls vai ter que avaliar aí entre ele e o Lavine. Acho que ele é um scorer, um cara que vem do banco e incendeia. Ou não, pode ser até titular. Eu acho que ele tem toda a capacidade de ser titular, mas eu não acho que ele seja um playmaker, um floor general, um cara que vai conduzir a bola e colocar a bola nas mãos do Lavine, mais off-ball, do Markkanen, do Wendell, que eu espero que tenha um papel ofensivo melhor nessa temporada. Em suma, eu acho que o Lamelo faz isso. Eu acho que o Lamelo é esse playmaker que o Bulls precisa. Ele tem isso naturalmente, isso é um instinto natural dele. É a grande característica dele. Tem uma visão de quadra fantástica, muito criativo. Então, acho que é o grande ponto. Por outro lado, defensivamente, acho que a gente tem um fit ruim, né? Porque você tem três guards ali, Lamelo, Kobe e Zach, que não são grandes defensores. Então, por um lado é um fit muito bom, por outro tem ali uma preocupação. Mas eu escolheria ele, sem dúvida. E assim, sobre o rumor de troca, daí eu já não tenho muita certeza se eu trocaria a pick 4 mais algum cara interessante para subir para 1 ou para 2 para pegar o Lamelo, sinceramente. O que eu tenho ouvido é que, olha, pick 4 mais o Wendell Carter Jr. para subir para 2, eu não faria. Não faria. Eu gosto muito do Wendell. Acho que ele é um jogador subutilizado, principalmente ofensivamente. Acho que ele tem que corrigir essa questão do tempo de quadra. Tanto tempo de quadra em termos de contusão, quanto tempo de quadra saudável também por excesso de falta, né, de faltas que ele faz. Mas ele é um jogador muito maduro defensivamente e precisa ter um técnico que enxergue que ele pode ser um hub ali, um point in center ofensivamente. Acho que é um cara que tem um passe subestimado e é um cara que deveria ser estimulado a chutar de mid-range e de 3, mais coisa que o Boyle não fazia. Mas em suma, estou dizendo isso porque eu acho que a gente não deve descartar o Wendell nesse momento. Acho que ele ainda vai explodir e eu não faria então uma troca de pick 4 e o Wendell, por exemplo, para pegar o Lamelo. Não faria, eu prefiro ficar na 4 e provavelmente pegar o Deni. E aí você vai ter um cara que contribui também muito bem, apesar de que eu acho que o Lamelo tem um teto maior. Basicamente é isso. Como o Vini foi muito bem falar sobre o Lamelo e tal, eu concordo totalmente com ele sobre isso, e fica muito claro aqui quando a gente tá falando que o Lamelo é um cara que tem um teto gigante, um cara que pode vir a ser uma superestrela facilmente na NBA, pelo conta de todo o potencial que ele tem, né? A gente tá falando de um cara que tem, provavelmente num time, por exemplo, como o do Charlotte Hornets, caso ele seja draftado lá, nessa primeira temporada dele já tem muita chance de estar no top 5 de assistência já dessa temporada, dessa próxima temporada da NBA, dado a capacidade, a visão de jogo que ele tem, é muito bom realmente, é o melhor atributo que ele tem hoje. Mas eu vou partir direto pro que o Chicago Bulls pode fazer. Se ele sobrar na 4, tudo bem, aí é uma coisa possível, selecionar o Lamelo. A gente tá falando de um cara de um potencial talvez maior do que o do Danny Avdija. Claro, tem aquela coisa de bust também que pode vir a ser. Eu acredito que não vá ser, mas tem sempre, no fundo, a gente tem talvez um pensamento assim. Mas fazer uma troca por ele, com o Chicago Bulls podendo dar um cara como o Wendell Carter Jr., que para mim é um grande pivô assim, para o futuro do Chicago Bulls realmente. Defensivamente ele é muito bom. É um cara bem underrated, um passe muito como o Vini falou, desde o tempo de Duke. É um cara inteligentíssimo, ele teve proposta para jogar em Harvard, então é um cara que é muito inteligente dentro e fora das quadras, então é um cara e ainda com um potencial muito grande, tem que se manter fora das lesões para conseguir mostrar todo esse potencial. Fazer uma troca assim já não valeria esse risco, assim, não faz sentido. Mas se sobrar na 4, é de se pensar, vai ter, podendo ter duas opções, como o Danny Avdija e como o Lamelo Ball, é de se pensar no que fazer e tudo mais, tem que colocar o nome do Lamelo na pauta, mas trocar por ele, subir no draft por ele, eu já acho algo meio desesperado para um cara que tem pouco nível, pouca experiência em alto nível. A gente tá falando de 11 jogos na Austrália e mais nada, porque antes disso ele jogou na liga do LaVar Ball, jogou no high school onde ninguém defende, então não vale esse risco de forçar uma subida de draft, de escolhas, para pegar o Lamelo. Mas na 4, quem sabe? Muito bem, muito bem. Algumas coisas que eu tenho contra o Lamelo, assim, eu não sou tão favorável como o Vinícius Tasso. Acho que talvez seja por causa do sobrenome Ball, né? Acho que ter o LaVar Ball sempre tem um pedágio ali, sempre tem um custo, né? Mas o talento tá lá, é claríssimo, né? Talvez seja o maior talento do draft, tem potencial para ser realmente o principal jogador desse próximo draft. Duas coisas que eu tenho com o Lamelo: uma é a defesa. Assim como é, o próprio Avdija, a gente discutiu um pouco a defesa dele, e o Lamelo também tem essa questão de defesa. E honestamente, um frontcourt, né, com Kobe White, Zach LaVine e Lamelo, é pedir para tomar 150 pontos por jogo. O Lamelo tem bom potencial, tem um excelente físico para point guard, para armador. Ele é bem alto para a posição de armador, então, teoricamente, ele tem potencial para não só marcar armadores, mas também posições maiores, né, como alas e tudo mais. Mas hoje, no momento, ele não apresenta qualquer talento defensivo, né? Então, é uma coisa que preocupa bastante. O próprio Lauri Markkanen, outro que a gente no elenco, também está muito longe de ser reconhecido pela sua defesa. E o outro ponto que eu tenho quanto ao Lamelo é que ele lembra um pouco o irmão Lonzo, que parece que ele não tem a primeira passada muito, muito ágil, né? Ele tem dificuldade de passar pelos seus defensores, né? Conseguir ultrapassá-los, né? Mesma coisa que o Lonzo também sofre bastante com a sua primeira passada, né? Então, e com isso o Lamelo acaba sofrendo muito, não consegue entrar no garrafão. Quando entra, tem muito problema para acertar arremessos contestados, acaba se contentando muito com pull-up jumpers, que chama, né, que é quando o jogador está batendo a bola no chão e de repente ele para e arremessa, né, já que ele não consegue infiltrar, ele tem que parar naquela posição e arremessar para conseguir o espaço, né? Então é um ponto a se ver também, com se ele tem tido esses problemas já, né, na liga australiana, em ligas de menor qualidade, em ligas menos atléticas. Imagina na NBA, né? O próprio Lonzo vem sofrendo com essa questão. Bruno, também alguma coisa a falar sobre o Lamelo? Algum ponto que você também gostaria de destacar? Eu, assim como o Vini e o Sasso, não trocaria o Wendell Carter pelo e a pick 4 pelo Lamelo, para subir, para pegar o Lamelo, né? Eu acho que não vale a pena. Acredito que se o Lamelo estivesse disponível, eu também teria muitas dúvidas quanto a pegá-lo ou pegar o Avdija, porque, como eu disse, o Avdija encaixa muito melhor. E ter o Lamelo em Chicago com o pai do jeito que é, não seria muito interessante, porque o pai dele é muito mala, como eu já disse aqui. Mas seria algo de se pensar assim, porque eu acho que a gente precisa muito, muito mesmo de wings ali. Na posição 3-4 a gente está muito mais carente do que ali nos guards, mas o, como o Sasso e o Vini falou, e eles são bem mais inteirados do que eu nesse assunto, o teto do Lamelo Ball ele deve ser mais alto do que o teto do Danny, então acredito que valeria a pena investir se ele estiver disponível na pick 4. Se não, pega o que tiver mesmo e bora pro jogo. Muito bem, muito bem. Bom, a gente falou um pouco de troca para cima. Eu também não trocaria o Wendell de jeito nenhum. Como o Sasso, o Bruno, o Vinícius falaram, né? É um talento muito grande para simplesmente trocar, para subir apenas duas posições, né? Inclusive tem essa teoria de não se troca para cima no draft, né? Então, existe esse ponto também. Bom, falamos de trocar para cima, mas também corre o risco do Chicago Bulls trocar para baixo, né? A gente falou um pouco do Lamelo, talvez seu principal talento do draft. O Anthony Edwards deve sair com a primeira escolha geral para o Wolves. É uma classe em que não existe aquele talento transcendental, aquele talento geracional, como foi o caso do draft passado com o Zion. O próprio Ja Morant, que acabou recebendo muito hype até o dia do draft e acabou sendo a segunda escolha geral e acabou ganhando merecidamente o prêmio de calouro do ano, né? Então, foi muito bem, né? Não temos, por exemplo, o caso do Luka Doncic 2 anos atrás, né? Então, não temos superestrelas nesse draft, ao que parece, mas temos muitos role players muito sólidos, né? Jogadores que têm potencial para ter uma carreira longa na NBA, não necessariamente como estrelas, não necessariamente como All-Stars, né? Então, de certa forma, é um draft muito homogêneo, então a chance de trocar para baixo talvez seja mais válida, né? E trocando para baixo, o Chicago Bulls pode cair pode fazer uma troca com o Detroit Pistons, com o New York Knicks, né? E o que se fala, caso o Chicago Bulls, né, caia algumas posições no draft, o principal objetivo do Chicago Bulls nesse draft é em busca de playmakers. Fora o Lamelo e fora o Danny, que estão no top 5, muito provavelmente nesse próximo draft, outros dois playmakers é o Killian Hayes, né, o armador que o Sasso e o Vinícius falaram, tanto os armadores Killian Hayes e Tyrese Halliburton, né? Tanto, que inclusive o Sasso e o Vinícius já falaram um pouco também sobre, né, esses dois armadores. O Halliburton ainda tem uma questão se ele é armador, se ele pode jogar até um pouco na 2 ou na 3, né? Ele tem uma pegada meio Malcolm Brogdon, né, de ser um cara super inteligente e que não tem uma posição definida como armador ou ala, né? Então, Sasso, caso o Chicago Bulls caia para a 7ª ou 8ª escolha, você pensa nesses dois nomes ou você tem um ala mais pensar como o Okoro ou como os próprios dois exemplos de Florida State, né? O Patrick Williams, o Devin Vassell? Cara, eu acho que o Bulls tem muito em mente, na minha maneira de ver, que caso não consiga nenhum Danny Avdija, nenhum Lamelo Ball e caso faça uma troca para baixo, o Killian Hayes deve ser a escolha. Eu acho que tá muito claro para mim isso, assim. Ficaria surpreendido se acontecesse outra. E para mim é um cara de muito potencial, assim. A gente tá falando de um playmaker, daí sim, muito bom, né? A gente tá falando como o Lamelo, o potencial dele é maior nesse aspecto do que o do Killian Hayes. Mas o Killian Hayes já é um cara bem melhor defensivamente que o Lamelo Ball. Menor, claro, de altura. O Killian Hayes, se não me engano, tem 1,95. Enquanto o Lamelo tem 2 metros de altura, né? Um cara bem alto. Um armador bem alto. Mas o Killian Hayes é um cara de muito potencial, né? Canhoto, que tem experiência europeia. Jogou no Ulm da Alemanha na última temporada. Teve sucesso jogando na Eurocup. Então, era o principal jogador de um time que disputa competição europeia. Então, tem essa experiência vindo da Europa, um cara que um dos mais novos do draft também. Então, para mim, se caso o Bulls faça uma troca para baixo, uma trade down, é bem possível que o Killian Hayes possa aparecer, né? Ele não deve passar muito da escolha 7 do Detroit Pistons, então se sobrar um pouco mais dessa sétima escolha já vai ser algo que muito bom para o time que ficar abaixo dele, né? Para pegar ele. Mas para mim é o cara que tem mais condições de fazer coisas boas pelo Chicago Bulls. Tem uns alas interessantes como o Patrick Williams e o Devin Vassell, que para mim são dois dos principais, né? Pensando que o Isaac Okoro vai ser draftado na sexta escolha, mas eu confio mais no Killian Hayes do que no Patrick Williams e no que no Devin Vassell. Então acho que seria uma boa pro Chicago Bulls ir no armador francês de extremo potencial, um cara que realmente pode ser muito bom na NBA, assim, eu acho que ele tá sempre nas listas de melhores jogadores desse draft e é um cara que pode vir a ser muito subestimado então, nesse draft. Então, para mim, essa escolha do Killian Hayes é uma escolha muito boa, que pode vir a ser pro Chicago Bulls caso faça um trade-off. Muito bem. Vinícius, algum comentário sobre o Haliburton? Algum comentário sobre algum jogador em específico? Não, então, eu acho bem caricato essa situação, né? Porque a gente tem brincado com a maldição da Pick 7 há anos, né? 3 anos seguidos. E esse seria o quarto, nós ficamos em sétimo e não alterassem nada, né? E aí a gente consegue subir para 4. Um momento de alegria, poxa e tal, né? Acho que desde Derrick Rose, né? Que a gente não sobe no draft. Subimos para 4 e imagina a gente falar em trocar e voltar para 7, né? E aí escolher alguém na 7, que tem bons jogadores, esses que o Sasso citou. Vou nessa linha também, exatamente como o Sasso citou. Acho que eu não boto o Patrick Williams, eu não colocaria assim na minha lista, mas o Killian Hayes, né, primeiro, o Okoro se sobrasse, e o Devin Vassell, eu acho, e o Haliburton, esses 4 são os caras que eu acho que se a gente trocasse para trás, para baixo, seriam caras que faria sentido eles se somarem ao Bulls, se vier algum asset interessante, né? Porque eu sempre fico assim, pensando, para você fazer um trade down, tem que ter alguém para fazer um trade up, né? E quem é? Quem são os caras? Pistols? Pistols entregaria o quê, além da sétima? Ah, Luke Kennard? De repente começa a ficar interessante, mas não tem muita coisa lá, né? E o Knicks entregaria o quê, se fosse entregar a oitava e mais alguma coisa pela 4? O Knox? Será que isso vale a pena? Então eu me pergunto, os caras que a gente tem ouvido falar, os times, recentemente o OKC, se falou em OKC, que tem a 25ª, pô, é muito longe, você não vai pegar um cara bom, e o que ele entregaria? O Nuggets parece que quer subir, mas tem a 22ª, mas o Nuggets tem um monte de assets legal, né? Tem os caras muito bons lá, jovens, nem tô falando de Michael Porter porque eles não negociam, mas... qual é o outro cara? Orlando, acho que é um cara que parece estar tentando negociar aí, oferecendo Gordon e a pick 15, mas na 15 a gente não pegaria nenhum desses caras. Então, de fato, Boston é outro que acho que provavelmente não tem espaço de elenco para 3 picks e nem acho que estrategicamente faria sentido num time que está disputando o final de leste trazer mais 3 rookies, né? Então Boston é outro time que deve buscar uma trade-up. Mas você não pega na 14 nenhum desses caras. Então, de fato, só se fosse com Pistons e Knicks, e o que seria junto com a pick? Então, eu sempre me pergunto isso, né? Tem que valer a pena. Mas são bons nomes, são bons nomes. Eu acho que todos eles, qualquer um desses aí, Killian Hayes, Haliburton, Okoro e Vassell, eles contribuiriam muito para o time. Acho que serão ótimos jogadores aí, complementarão bem o elenco. Muito bem. Bruno, você pensa também em troca para baixo? Caso, né, como o próprio Vinícius falou, se alguém está trocando para baixo, alguém precisa necessariamente trocar para cima, né? Você vê alguém ainda no top 10, algum nome interessante para o Bulls? Não, acho que em questão de draft, não. Mas eu pensei em algo aqui, eu queria a opinião de vocês, porque... eu não sei se foi algo muito doideira que saiu da minha cabeça ou se é algo que em algum período pode vir a fazer sentido, mas a gente... e não é algo que eu aprove só, mas é algo que eu acho que faria sentido se acontecesse, por exemplo. A gente viu que o Russell Westbrook, ele quer sair do Houston Rockets, e ele é um jogador que jogou com o Billy Donovan há muito tempo, e Eu também acho que o Zach LaVine faria muito sentido no Houston Rockets. E aí eu não sei se poderia rolar essa troca de pique 4 e Zach pelo Russell Westbrook. E eu também não sei o que vocês acham dessa troca. Eu queria saber a opinião de todos vocês sobre se é o que faz sentido, se é o que é muito doideira, porque eu realmente pensei nisso quando eu tava pensando mesmo nos trade downs e aí nas pessoas que estavam disponíveis, né? Pelo Russell Westbrook, eu não acho que vale a pena. Eu não sou o maior fã do Zach LaVine, como muitos torcedores do Bulls são. Eu acho que ainda existem alguns buracos no jogo dele que eu não sei se ele consegue desenvolver. Ele é um excelente scorer, ele consegue pontuar em qualquer lugar da quadra. Ele tem algumas questões como playmaker, porque ele tem dificuldade, às vezes, de ter uma visão melhor para passar enquanto ele está atacando a cesta, né? Então, ele tem essa dificuldade. Mas eu não faria essa troca. Eu acho que o contrato do Russell Westbrook mais o jogador Russell Westbrook, eu acho um preço muito alto. É um jogador que vem com... É muito difícil de você se adaptar a ele, né? Um armador que não tem um chute de fora, né? Isso sempre é complicado, sempre é difícil você conseguir encaixar em qualquer elenco da NBA. Tem o caso do Chris Paul e do Drew Holiday. Eu acho que eles fazem mais sentido do que o Russell Westbrook. O Chris Paul tem a situação do contrato, o Russell Westbrook, para mim, tem a questão do contrato mais o fit. Então, eu preferia o Chris Paul e, mesmo assim, eu não sei se aceitaria o Chris Paul. Eu não sei o que o Lasso, o que o Vinícius pensa também sobre alguma troca com algum jogador super estrela como esses jogadores. Então, Felipe, é que nem eu falei. Eu também não... Eu vou nessa linha que você falou, sabe, de... Não ser uma troca que me agrada muito, mas o... É complicado ter o devido valor para um jogador super estrela como Westbrook e tudo mais, Chris Paul. Eu vejo, na minha maneira de ver, pro fit que o Chicago Bulls tem, um Chris Paul, e não só pro Chicago, mas pra maioria das equipes, um fit com o Chris Paul é muito mais possível de ser feito do que com um cara como o Westbrook, que é sempre complicado, cara. O Westbrook, ele é um cara que atua muito para si. Até os números inflados dele que ele tinha no Oklahoma City Thunder de assistências e tudo mais eram muito mais feitos para ele do que propriamente algo que mudasse e melhorasse o Oklahoma City Thunder. Então, eu não gosto muito do jogo do Westbrook. Claro, ele tem um atleticismo que é notório e que tende a cair agora. Ele chegando já numa idade acima dos 30, 32 anos, então é um cara que cai de rendimento. Então, eu acho que muito mais é válido um Russell Westbrook, por exemplo, pro New York Knicks da vida, que precisa de um cara super estrela e não tem jogadores já ao redor que são tão bons assim. Mas o Chicago Bulls tem um time, uma base jovem, já com alguns talentos que tem potencial para vir a se tornar ótimos num time que esteja bem estruturado. Eu vejo um cara, por exemplo, uma troca por um Chris Paul muito mais válido que por um Westbrook, que tem um contrato horrível também. É, claro, o Chris Paul também, mas é um pouquinho menor o tamanho do rombo comparado ao do Westbrook. Mas eu não vejo que uma troca pelos dois seria melhor pro Chicago Bulls neste momento. Acho que não seria a melhor escolha da franquia fazer uma troca, seja pro Westbrook, seja pro Chris Paul nesse momento. Eu concordo com o que vocês disseram aí, né? O Westbrook é um cara que já virou a curva dos 30. O jogo dele é calcado no atleticismo dele, e é como bem disse o Sasso, né, o cara começa a decair. É um cara que joga para si, não tem na história, não é o tipo do jogador que é um veterano que ajuda jovens jogadores a se desenvolverem, não é. Acho que esse é um cara autocentrado ali, centra o jogo em si. Não faria sentido não, para mim. Então, o meu questionamento, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, beleza. Então, o meu questionamento, na verdade, ele também acho que não faz muito sentido pro Bulls. Também acho que a timeline realmente ela é muito diferente do que a gente procura. Mas o meu questionamento foi mais se isso seria possível de acontecer, não de agradar a gente, mas sim se existe uma possibilidade, se vocês veem a possibilidade disso acontecer, tanto por conta do Billy Donovan, quanto pelo fato do Westbrook estar saindo do Houston porque ele precisa de... Porque ele precisa não, né? Mas porque ele quer um time para comandar. E aí o LaVine também fazer muito sentido no Rockets, porque ele é um cara que abre espaço, é um cara que chuta muito de três, apesar de a gente não saber como vai ser o Rockets nas próximas temporadas, né? Porque o D'Antoni não é mais o técnico, tá? A gente não sabe mais como eles vão jogar. Mas foi mais nessa linha de questionamento, sabe? Se existe a se vocês veem a possibilidade disso acontecer, mesmo que isso não agrade a gente. Muito bem, bom, a possibilidade existe, sempre existe. Não, como a gente falou, a gente não é a favor dessas trocas, como o Bruno falou, a timeline é difícil, mas eu acho mais difícil o Russell Westbrook. Talvez o Billy Donovan não queira entrar nesse ninho de vespeiro novamente. Ele que teve tanto trabalho para formar os times do Thunder com ele, né, seja com ele fazendo show sozinho, seja ele com o Paul George junto, né, sempre foi um... Sempre, assim, nunca é fácil adaptar o Russell Westbrook. Eu acho que o Billy Donovan talvez não queira esse trabalho como o Russell Westbrook. Com o Chris Paul talvez seja mais provável, talvez o Chris Paul já, de novo, consegue se adaptar muito mais facilmente, então... E o Billy Donovan teve muito sucesso com o Chris Paul em OKC, né? Então, talvez... Eu diria que talvez o Chris Paul, a probabilidade seria maior sobre o Chris Paul do que com o Russell Westbrook. Mesmo, talvez, a gente preferindo manter esse núcleo jovem do Chicago. Muito bem. Agora, além de tudo isso, a gente falou sobre a escolha número 4 do Bulls, se vai trocar para cima ou vai trocar para baixo. Outro ponto importantíssimo é a escolha de segunda rodada, o Chicago Bulls. Tem a escolha número 44, que na verdade veio do Memphis Grizzlies, né? O Chicago Bulls adquiriu essa escolha. E vamos lembrar, como eu disse na abertura do podcast, a nossa escolha de segunda rodada do ano passado foi o Daniel Gafford. E tem se mostrado um role player muito importante, um jogador que tem sido muito bom, muito bem, foi muito bem no seu ano de calouro. Vindo do banco e, inclusive, em alguns momentos, substituindo o Wendell Carter Jr., seja por lesão, seja por excesso de faltas, né, um jogador que bem útil ao elenco. Óbvio, tem suas limitações ofensivas, defensivamente ele ainda tem problemas, fisicamente ele ainda é arrastado por pivôs mais fortes, mas para uma escolha de segunda rodada ele foi muito bem. E vale lembrar também que o nosso novo vice-presidente de operações, o lituano Arturas Karnišovas, ele trabalhou como general manager do Denver Nuggets e durante o período dele do Denver Nuggets ele teve muito sucesso com escolhas de segunda rodada, né? Vale lembrar algumas escolhas de segunda rodada que ele teve. Uma delas, o Monte Morris, né, armador reserva do Denver Nuggets, um cara com minutos muito importantes na equipe lá de Denver, da equipe do Colorado. Outra escolha, o Malik Beasley, que apesar de ter sido trocado, é um jogador, esse 3&D clássico, esse 3&D moderno que a gente está vendo tanto na NBA nos últimos dias, nos últimos anos, né? E agora ele foi para Minnesota, foi um jogador só de Minnesota, está com problemas, né, fora de quadra nesse momento, mas é um jogador com bastante valor. E talvez a principal escolha de segunda rodada, tá, não sei, nos últimos drafts, talvez a maior escolha de segunda rodada dos drafts, que é o Nikola Jokic, né, o superstar, o rosto da franquia do Denver Nuggets, e que o Karnišovas apostou nele numa segunda rodada, e agora a gente vê o sucesso que tem sido com o Denver, chegando à final de conferência, sendo um jogador tão importante para a equipe nos playoffs, né? Então, Tasso, você tem algum nome para a escolha número 44? Algum nome interessante para Chicago? Cara, até quando a gente estava falando da pauta do podcast hoje, eu fui listar alguns, né? Porque, cara, as escolhas de segunda rodada é muito difícil da gente prever, né? Porque, ver quem vai estar disponível e tudo mais, até lá aquela posição. Mas claro que o Bulls, com certeza, com o Karnišovas, você tem alguns nomes em mente, né? Eu coloquei alguns aqui que eu gosto, que tem potencial para vir a ter um papel importante no Chicago Bulls, como o Gafford teve na última temporada e com certeza vai ter ainda mais nas próximas temporadas com o Chicago. Mas eu coloquei quatro nomes nessa lista. O primeiro deles é o James Crubb, né? Não sei se vai sobrar nessa posição, mas é um cara que eu já fiz vídeo pro canal do Live Best OBR no YouTube. É um cara que jogou Juco, né? Jogou Junior College, não jogou a primeira divisão da LCA, mas com muito potencial, mais de 20 pontos de média. Tá falando de um ala armador com um potencial ofensivo muito grande de 6 core. Ele pode ser um steal de segunda rodada do draft. caso sobre nessa posição 44. Outro nome que segue na mesma linha de scorer, bom arremessador de 3 pontos, inclusive foi um dos destaques desse combine que teve em bolas de 3 pontos, que é o Jordan Nwora, né, jogador já com experiência de seleção nigeriana, jogou por Louisville na ACC, que é uma conferência de alto nível, competitivo e tudo mais, e o Nwora pode ser um cara muito bom caso sobe na posição 44, mas eu acho que ele vai sair um pouco antes dessa pick, mas de qualquer jeito é um nome para colocar na lista dos Bulls. E outros dois caras também nessa linha de ala armador e ala, que é o Elijah Huggs, né, que jogou em Syracuse na última temporada, também um potencial, infiltra muito bem, um arremesso de média distância interessante, teve um trabalho na zona, na marcação zona do Jimbo High, então ele se tornou um defensor muito melhor do que ele foi antes de se transferir para Syracuse, então é um cara que chegaria já também para poder ajudar o Chicago Bulls. E o último, que talvez para mim seja um dos que eu mais gostaria de ver, é o Emmanuel Quickley, que atuou em Kentucky na última temporada do college, um cara que se transformou num gatilho, um dos melhores arremessadores do college na última temporada. É um cara também que tem esse potencial de score, atlético, potencial defensivo também para ajudar o Chicago Bulls. Então, Elijah Huggs, Emmanuel Quickley, Jay Scrubb e Jordan Nwora, os meus nomes nessa posição, mas tem muita gente que pode pintar aí nessa posição 44 para os Bulls. Que o legal disso aí é isso, né? Assim, o Salso falou bem. Eu vejo que segunda rodada lá, posição 44, né? Pô, quem é que vai estar disponível, né? Eu, por exemplo, tenho alguns nomes aqui que eu é muito mais esperança minha que eu gostaria que tivesse do que eu, de fato, acredito que sobre lá. Mas, e são nomes diferentes do Sasso. Gosto de todos que o Sasso falou, de todos eles têm valor. De novo, é um draft horizontal. Acho que é o draft que, na boa, posição, sem querer exagerar, mas posição 15... até a posição 35, 40, são jogadores de mais ou menos num nível muito parecido. Você pode ter alguns caras muito melhores ali lá pro final do primeiro round, ou início, ou primeira metade do segundo round, melhores do que os caras escolhidos ali logo depois da loteria. É um draft bem inusitado esse. E aí eu adicionaria essa lista do Sasso alguns outros nomes. Eu vou citar três que eu gosto muito. Eu gosto muito do Paul Reed, que é de Chicago mesmo, é de DePaul. Acho que ele, tenho visto ele nos mocks mais avançado, então acho que difícil, não sei se ele sobra na 44, adoraria. Não é uma posição de carência? Não, vírgula, né? Porque você tem Tadeusz Young e Markkanen, e Tadeusz Young vai embora, tem mais um ano, deve ser uma peça de troca interessante essa temporada, é um contrato expirante, 12 milhões, então... Acho que o Paul Reed cairia muito bem ali, revezando com o Markkanen. É um ala-pivô muito bom defensivamente, um cara bom de rebote, bom de toco, com mobilidade lateral, marca na troca do perímetro. É um cara que um handling, uma condução de bola muito boa para o tamanho que ele tem. Até ele acha que talvez seja boa demais e ele acaba se perdendo um pouco nisso e comete muitos erros, mas tem, claro, várias falhas, mas é um cara muito bom. Um segundo nome que eu traria, que o Sasso não trouxe aí, eu adicionaria, seria o Isaiah Joe, de Arkansas. Também é um shooting guard. Tem Kobe, tem Lavine, mas acho que é um cara, ainda mais o Donovan, que jogou com três guards, acho que é um cara que faria uma contribuição muito legal. É um cara que teve uma queda no seu desempenho do chute de 3 pontos nessa temporada, mas ele teve um protagonismo muito maior em Arkansas e isso acho que levou ele a cair na eficiência. Ele fez só 34%, mas ele fez 40, mais de 40% na temporada anterior, e ele chuta 10 bolas de 3 por jogo, né? Harden chuta 12, então é um cara que chuta muito. E é um cara que consegue criar o próprio arremesso, é um cara que tem uma defesa melhor do que subestimado, eu diria. Tem algumas deficiências, como por exemplo infiltração, só chuta 3,5 lances por jogo. Realmente se fundamenta basicamente no chute, mas é um cara que eu gosto, o Isaiah Joe, que é um arremessador interessante. E por fim, para completar meus três aí, somando ao do Sasso, com bons nomes, e aí eu acho que talvez seja o mais realista para sobrar ali, é o Skylar Mays, que é um jogador muito inteligente, muito mesmo, né? Ele vem de família de médico, ele podia ter ido para Harvard, é um cara com alto QI de basquete, não é atlético, mas passa bem, tem envergadura muito boa, defende bem, não é primeiro condutor, mas conduz, tem uma condução boa, chuta bem, chutou acho que 39% de 3 nessa temporada, teve mais protagonismo, inclusive, ele é um sênior, é um cara que acho que contribuiria, ele é um cara que eu enxergo muito na vaga do Valentine, e ao contrário de Valentine, que não defende nada, ele defende, ele tem uma defesa razoável. Então eu somaria aí a lista do Sasso, que é muito boa, esses três caras, o Paul Reed, que é um ala pivô, o Skylar Mays, que é um shooting guard, um combo guard, e o Isaiah Joe, que é um shooting guard, um wing. Muito bem. Bruno, algum nome adicional, alguma coisa que você tem visto, acompanhado ultimamente, sobre a segunda rodada? Como eu disse, tem alguns nomes que me agradam, e quando eu olho o mock draft, eles estão muito estranhos, assim, porque em cada mock draft eles estão em alguma posição diferente, né? E aí alguns mock drafts listam alguns desses nomes na segunda rodada, outros colocam eles ali da 20 a 30, e tem um que eu sei que vai sair na primeira rodada, né, que é o Cole Anthony, mas os outros nomes são o Leandro Bomaro, o Nico Malion, o Théo Maledon e o Trey Jones. São nomes que eu gosto e eu não sei em qual projeção que eles estão ali. Não sei se eles estariam disponíveis numa possível futura... Ou, aliás, numa possível segunda rodada. Cara, Bruno, eu sinceramente acho muito difícil que algum desses sobre. Pra mim, o que mais tem chance de sobrar, e se sobrar, é o Trey Jones, sinceramente. Porque, cara, muito possivelmente, o Cole Anthony certamente vai sair na primeira rodada, o Théo Maledon e o Leandro Bomaro devem sair nessa região também, e dali sobraria mais, eu não me lembro qual outro nome tu falou, se tu puder repetir. Nico Manion. O Nico Manion é um cara que vai sair no começo de segunda rodada, ou sobrar. Mas o Nico Manion, eu tenho certas dúvidas quanto à defesa dele, que é muito ruim, ele é muito baixinho e tem muitas dificuldades na defesa, e a gente não tá falando de um cara como o Trae Young, por exemplo, que ele consegue se manter em quadra pelo o arsenal ofensivo que ele tem. Então, pra mim, eu nem conseguiria ver como uma escolha muito boa pro Chicago Bulls. Embora tenha uma hype gigantesca vindo desde o high school, muitos colocavam, e eu mesmo colocava ele antes da temporada do college, começar com uma escolha de loteria, o que acabou não se comprovando. Ele foi, talvez, o terceiro melhor calor da universidade de Arizona, atrás do Josh Green e do Zach Nagy, que devem sair antes dele, inclusive, nesse draft. Então, pra mim, o único com possibilidade que eu vejo ali com que é o Trey Jones, mas eu acho que vai sair antes da posição, até uma posição 40, o Trey Jones deve sair, que é um armador de Duke, irmão do Tyus Jones, né, com muito poder defensivo também, que tem uma ótima visão de jogo, e o principal problema dele, que era o arremesso, ele melhorou razoavelmente na última temporada, ainda tem problemas, mas melhorou bastante nesse sentido, que seria um cara bom pro Chicago Bulls desenvolver, né, caso fosse possível draftar, mas desses nomes eu acho bem difícil que algum sobre na posição 44, sinceramente. Muito bem. Bom, antes de a gente encerrar aqui para as perguntas, eu também tenho uma pergunta tanto para o Sasso quanto o Vinícius, quanto a um prospecto, que houve também uma conversa do Chicago Bulls ter observado compatriota do Danny Avdia também, israelense, o Ian Madar. E aí, eu não sei o que o Sasso e o Vinícius já viram dele ou pensaram sobre, se é uma boa escolha, ou talvez pode vir até como não draftado, né? Vinícius, o que você pensa? Cara, eu passo pro Sasso, porque eu vou confessar, assim, eu não acompanhei muito o Madar, então não tenho muito o que dizer, pra ser bem sincero. Acho que o Sasso pode contribuir aí. Então, eu vi alguns jogos do Ian Madar em Israel, teve inclusive um confronto, ele jogou no Apoel Tel Aviv, tá jogando ele no Apoel Tel Aviv, né, já jogou alguns jogos dessa temporada atual do Apoel Tel Aviv, né, em Israel. Eu vi o jogo contra o Danny Avdia, né, contra o Maccabi Tel Aviv, e inclusive o Ian Madar foi muito melhor que o Danny Avdia naquele jogo. Ele é um armador de ótima visão de jogo, ele foi titular junto de Israel sub-19 junto com o Avdia. É talvez o segundo melhor jogador do país, né, em potencial para vir a ser um grande jogador. Talvez, não sei se era algo que estava nos planos do Chicago Bulls, caso seja draftado, mas com certeza é algo que faria também para a questão de adaptação, né, do Avdia, por exemplo, e do próprio Madar, claro, mas ter dois jogadores do mesmo país para um ajudar o outro também numa adaptação aos Estados Unidos e tal, é algo que é possível. Eu vejo outras opções melhores que o Madar, mas por ser um armador europeu também, com uma visão de jogo muito boa, mas que ainda tem pontos bem claros a melhorar. O arremesso dele é muito fraco ainda, não é um cara que tem consistência nesse arremesso de longa distância. É um cara que, embora tenha jogado no Apoel Tel Aviv, é um nível um pouco mais baixo. Mas como mais coisa de segunda rodada, na pick 44, e ele não está sendo tão especulado para sair antes disso, é bem possível que ele sobre nessa posição 44. Mas eu veria muito mais como algo para facilitar a adaptação dos dois e de sua principal escolha, que é o Avidia, do que propriamente apostando em todo o talento do Madar. E, claro, tem seus méritos e tal, mas eu não sei se valeria toda essa escolha. Sasso e Vini, tem algum brasileiro pra gente dar uma patriotada nesse draft? Tinha o Caio Pacheco, mas ele acabou se saindo, né, tirando o nome do draft agora no dia 8 de novembro, que era a data final para jogadores internacionais. Ele que joga na Argentina, né, um brasileiro que joga na Argentina, joga no Weber Bahia Basket, mas acabou saindo. Então, sem brasileiros, só se o Túlio da Silva e o Lucas Stewart, que são auto-elegíveis, né, por terem jogado 4 anos no college, que já estão no Brasil aqui, inclusive, né, o Túlio da Silva no X e o Lucas Stewart no Corinthians, se eles forem draftados. Mas eu apostaria 100% de chance de eles não serem draftados. Então, provavelmente, certamente, não teremos brasileiros sendo chamados nas 60 escolhas do draft deste ano. Muito bem. Bom, e com isso a gente encerra aqui os temas e vamos agora para as perguntas que nos mandaram no Twitter, né? Foram poucas perguntas, foram apenas 2 perguntas, né? Então, com isso, eu passo para os nossos convidados, né, que têm a preferência. Caso seja interessante também, a gente pode, quem não está direcionado à pergunta, pode também dar sua opinião também, não tem problema nenhum. A primeira pergunta aí eu direciono direto para o Vinícius, é do Rodrigo Aires. É a hora de conseguir uma estrela ou esperar 2021? Eu acho que não é hora, por algumas razões, né? Primeiro que é uma free agent mais fraca, o cap foi mantido, né? Mas com muitas dúvidas em relação à receita das franquias, então acho que as franquias tendem também a um pouco segurar o freio de mão. Não vejo ninguém no radar assim que de fato mude o jogo nesse momento. E o próprio Bulls não tem espaço, né? O Bulls vai ter, sim, em 21, espaço talvez para 2 max, em função aí de contratos expirando, né? Como o Otto Porter Jr., como Tadeusz Young, como Satoransky, como Felício. Puta, Felício, né? Com todo respeito aí, brasileiro e tal, a gente torce, mas demorou. Então, assim, acho que o negócio é 21, mas eu vou ser sincero, eu sou muito pragmático e não sei se eu sou pessimista, talvez, né, ou realista, mas o Bulls não tem um histórico de trazer grandes jogadores na free agent. Eu vejo a lista, é uma free agent sensacional de 2021, mas não consigo olhar e dizer, poxa, acho que um desses caras top de linha vem para o Bulls. Eu acho que o Bulls tem que construir o elenco, o Karnišovas, que parece que é um cara muito metódico e estratégico, tem que construir muito com base no desenvolvimento dos jovens, no draft, aproveitar essas picks, e pensar em mecanismos de troca. Acho que essa é a grande sacada. E aí, falando disso, para completar minha resposta, acho sim que talvez até a trade deadline, talvez a gente tenha algum time, sempre tem, né? Times querendo se livrar de alguns contratos mais longos para poder ter mais espaço no cap para disputar a free agency. E aí surgem oportunidades interessantes nesses momentos. E o Bulls tem alguns contratos que são interessantíssimos para os times com essa estratégia. São esses contratos expirando, né? 12 milhões de Tadeusz Young, 10 milhões de Satoransky, 8 milhões, eu acho, de Felício, os 28 milhões do Otto Porter Jr. Então, eu acho que o Bulls tem uma chance boa de conseguir, via troca, alguma coisa interessante. Absorver um contrato, entre aspas, ruim, mas desde que seja um bom jogador, de repente, e você ficar mais fechado ali no cap durante 2-3 anos, mas trazer um bom valor assim. Foi um pouco do que aconteceu com o Porta, né? Quando o Bulls trouxe ele, e foi dito pelo Paxson na época que já era a contratação de free agency. Acho que é mais nessa linha. Então, mais nesse sentido aí. Só para ir muito na linha do que o Vini falou, eu acho que não tem que trazer uma super estrela neste momento, e até acho que esse não é a melhor free agency para isso, né? A próxima free agency vai ser incrivelmente muito boa, né? A gente vai ver vários nomes de muito calibre na NBA atualmente. E também isso que o Vini falou era algo que eu não tinha pensado muito ainda, mas é, pode ser muito bom para o Chicago Bulls, esses contratos expirantes e tudo mais, para o Bulls conseguir algo ou alguém para conseguir dar uma corrida para os playoffs já nessa próxima temporada, né? Eu não acho que é o momento de pegar uma superestrela. Tem uma Frazier que vai ser melhor na próxima temporada e tem vários contratos expirando no Chicago Bulls nessa temporada, Felício um deles, né, que foi um contrato que, com todo respeito ao cara ser brasileiro e tudo mais, mas foi um contrato totalmente superestimado e tal, baseado no, em alguns poucos bons jogos que o Felício fez no Chicago Bulls. Então acho que não é o momento, e para a próxima Frazier talvez o Chicago Bulls consiga ter um maior leque, né, de jogadores com potencial para realmente ajudarem a transformar o Chicago Bulls novamente num time com potencial de fazer algum barulho no, nos playoffs. Muito bem, muito bem. É, como o Vinícius e o Salles falaram, né, a nossa situação de salary cap vai estar muito melhor em 2020 e 2021. Avisando para, né, você que talvez possa entrar no site e ver a situação de cap do Chicago Bulls, caso o Otto Porter Jr. aceite a player option, esse vai ser o último ano de contrato dele com o Bulls e também vai ser o último ano de contrato com o Felício. A partir de 2020-2021, tecnicamente o Chicago Bulls ainda tem contrato com tanto o Thaddeus Young quanto o Thomas Satoransky. A grande sacada é, se o Chicago Bulls cortar Satoransky e Thaddeus Young na temporada 2000, para a temporada 2020-2021, o Bulls só tem garantido pagar o contrato deles pela metade. Então, o Thaddeus Young vai receber, se não me engano, 12 milhões de dólares na temporada. Cortando ele, o Chicago Bulls paga apenas 6. Mesma coisa do Satoransky, né, ganha um salário de 10 milhões anuais. Ele, no último ano de contrato, com o corte dele, o Chicago Bulls pagaria apenas 5. Então, além do alívio salarial com o Felice e o Otto Porter, a gente teria também esse alívio com esses dois jogadores experientes também. Então, abriria espaço no cap tranquilamente. Lembrando que também é o ano de renovação do Lauri Markkanen, então depende muito do que ele vai fazer nesse quarto ano. A última pergunta, e aí eu passo para o nosso outro convidado, né, o Tasso, que é do Jori Kakavi. Por ser um draft com poucas expectativas na classe, não seria interessante ser ousado e aproveitar a oportunidade para arriscar mais? Quem sabe adquirir outra escolha além da 4? Algo bem arriscado, como ter uma 3 ou 2 escolhas no top 4, já imaginaram? É muito difícil isso acontecer, né, Sasso? Mesmo a gente tendo 2 escolhas na primeira rodada, é muito improvável a gente conseguir no top 10, pelo menos. Ah, eu acho essa pergunta, assim, um pouco... Não é o melhor draft para isso. Principalmente top 4, a gente não tá falando de jogadores, cara, com super potencial, assim, e com certeza o Chicago teria que se desfazer de pelo menos um cara como o Wendell Carter Jr. para conseguir uma outra pick tão alta assim. Então, para mim, não faria sentido. Eu acho que o valor que o Wendell Carter Jr. hoje tem, por exemplo, comparando com outros pivôs da classe, como o Wiseman, por exemplo, eu não sei se eu faria troca pelo Wendell Carter só para selecionar um cara como o Wiseman e ter 2 escolhas ali junto com um Avidia, por exemplo. Eu acho que não vale esse draft. O draft, por exemplo, do ano que vem é muito mais com jogadores recheados de jogadores que podem ter impacto na liga nessas posições. As 5 primeiras, Cade Cunningham, Kuminga, Jalen Green, BJ Boston, entre outros. Então, acho que esse não é o melhor draft para fazer isso. Claro, as escolhas estão mais desvalorizadas agora, né? Se a gente for fazer uma possível troca para subir, né, e ter uma outra escolha, por exemplo, do que pode vir a ser no draft 21. Mas eu não faria. Eu acho que não vale a pena porque não tem super talentos ali. Então, para mim, não seria o movimento mais justo do Chicago Bulls abrir mão de um cara que pode ter, já no atual elenco, que pode ter muito mais futuro do que uma possível escolha desse draft. Muito bem. E com isso, nós encerramos mais um podcast do Bulls BR, né? Mais um podcast gravado. Agradecer ao Sasso, ao Vinícius. Agradecer também ao Bruno, né, que está aqui sempre com a gente, né, também aqui do Chicago Bulls BR. Bruno, algum recado, alguma coisa que gostaria de acrescentar? Pô, agradecer toda a galera, né, dizer que eu fiquei um pouco ausente aí das redes sociais, porque o Bulls tirou férias, e aí eu resolvi também tirar, porque a gente não tinha muitas novidades para anunciar, e o público é um pouco diferente também, né, no Facebook e Instagram, não adianta a gente ficar colocando procurando postar notícias quando não tem, e aí eu esperei mesmo chegar essa parte do draft, dar mais uma animada aí, porque aí a galera sente um pouquinho de saudade também. Mandar um abraço especial pro pessoal lá do grupo de apoiadores do Café Belgrado, do qual eu faço parte, um abraço especial pro Thales, que é de lá também, né, o Thales Gonzalez, que é proprietário aí de um restaurante no Rio de Janeiro chamado Brasa Burger. Então, quando você for pedir alguma coisa no Rio de Janeiro, peça lá, porque ele torce pro Bulls e faz um hambúrguer muito gostoso. Eu não tive a oportunidade de comer ainda, mas ouvi relatos. Só isso mesmo, agradecer a todo mundo, mandar esse abraço especial aí para essa galera e falar que sempre que tiver um podcast do Chicago Bulls, pode me chamar que aqui estarei. Muito bem, muito bem. Agradecer também ao Sácio, né, nesse momento de pré, esses momentos de semana de draft e tal. Talvez seja um trabalho bem maior, né, você que já tem feito alguns mock drafts anteriores, né, agradecer pelo tempo, agradecer pela oportunidade, né. Algum recado, Sácio? Eu queria agradecer também todo o convite que vocês me fizeram, sempre para falar de Chicago Bulls, de draft, para mim é algo que eu sempre gosto muito, então quando quiserem só me chamar. E também o Live Best of BR está fazendo uma super cobertura do draft, vai ter uma live do draft no, na quarta-feira, que a gente vai estar cobrindo com pré e pós-draft também, então para trazer um material aí de sempre de qualidade, de todas as escolhas que vão acontecer nesse draft 2020. Obrigado mesmo, hein? Obrigado ao Sasso e também obrigado ao Vinícius, né, que é da casa, né, do Chicago Bulls BR, como o Bruno falou, nos trouxe, né, para o Chicago Bulls BR. E agora está nessa sua empreitada pelo Tancômetro também, esse perfil sensacional também, né, Vinícius? Abraço, algum recado final? Ah, claro, agradecer, né, Felipe, obrigado aí pelo convite, Bruno também. Pô, excelente participar de um podcast de novo com o Sasso. Sou fã de Sasso, entende muito de... Os caras que mais entende de basquete universitário e prospectos aí nas redes sociais, não vou falar só no Twitter, então é um cara que eu acompanho já há algum tempo, gosto muito, e aí acompanho para poder ver se eu consigo absorver alguma coisa também, então muito legal, papo bom. Falar de prospecto é um negócio que eu gosto, falar de prospecto e do Bulls, as duas coisas que eu mais gosto no basquete, né? Prospectos e Bulls, né? Draft e Bulls, então não tem como ser mais agradável. E aí para a turma que está ouvindo aí, segue lá no @tancômetro, né? Que falo lá um pouquinho sobre os times do tank e acabo que falo muito sobre prospecto. Draft é um dos momentos mais gostosos para mim na NBA, e não vai ser diferente esse. Acho que esse draft vai ser super bacana, porque ao mesmo tempo que ele é um draft mais teoricamente menos hypado do ponto de vista do topo, mas ele vai ser um draft super inusitado, porque justamente tem isso, né? Você não sabe quem vai escolher quem, e deve ter muita troca e muita surpresa. Então vai ser um draft gostoso de ver. Além do mais, vai ser diferente, porque vai ser virtual, né? Não vai ser aquele modelo que a gente está acostumado de green room, o cara sobe, põe um bonezinho. Então vamos ver como é que vai ser. Na quarta-feira eu tô lá, sei que nem todo mundo consegue acessar, consegue acompanhar, ESPN transmite, então a ampla maioria das pessoas vai assistir. Mas para quem não assiste, de repente está trabalhando ou botar num outro evento e precisa acompanhar, eu vou estar postando lá as picks, cada uma na sequência, pelo menos da primeira rodada toda, como eu fiz o ano passado. E aí, se você, alguém tiver na balada aí, não pôde ver o draft, né, mas está chegando em casa, dá uma olhada lá no @tancômetro que vai ver todas as picks postadas. E aí, não só do primeiro round, como do segundo round, então dá para acompanhar o que é que rolou, basicamente. É isso. Obrigado a todo mundo aí. E um abraço. Muito bem. Agradecer novamente o Vinícius, agradecer novamente o Sasso, o Bruno. Lembrando, assim como o Vini falou, que vai estar uma cobertura no Tancômetro. Também, quarta-feira, vamos ter a nossa cobertura do Chicago Bulls BR, visada apenas pelo Chicago Bulls, né? Vamos ser mais específico, né? E acompanha a gente também nessa próxima semana, que tem tudo para ser uma das mais malucas da NBA, né? Porque a gente vai estar falando quarta-feira de draft e na sexta-feira já vamos estar falando de free agency, né? Muito provavelmente. Então, esse novo calendário da Liga que foi divulgado para se adequar à nova temporada que deve começar, né, 22, 23 de dezembro. Então, vamos ter draft e free agency na mesma semana, né? Os dois maiores eventos da off-season na mesma semana. Então, acompanha a gente no Chicago Bulls BR no Twitter, no Facebook. agradecer a você que escuta, a você que nos acompanha e até a próxima.